Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar anotando aqui um fato que eu já observei durante a semana. Quando me chegou às mãos a notícia da existência desse Instituto de Defesa e Segurança. Então eu vi lá que tinha uma conferência do então comandante do Exército, General Edson Leal Pujol, numa instituição cujo presidente do conselho de administração era o general Echegoyen e cujo presidente executivo era o Raul Jungmann, membro do PCdoB e do Foro São Paulo. E presidido executivamente por um sujeito chamado Valfrido Jorge Varde Júnior, autor de um artigo com o título Sobrevivência do PT é condição da sobrevivência da democracia. E lá entre os articulistas principais tinha, em primeiro lugar, o seu Luiz Felipe de Alencastro, aquele que assegurava que o Foro de São Paulo não existia e que era articulista da Veja e professor de História do Brasil na Universidade de Paris. Entre os outros colunistas tinha o Guilherme Boulos, que eu não preciso dizer quem é, e a Márcia Tiburi, que também não preciso dizer quem é. E houve lá uma mesa redonda com a participação do embaixador da República Popular da China, seu Yang Wanming, que todo mundo conhece. Então as pessoas podem estranhar, falar como é possível que as Forças Armadas, as quais em 1964 dizem ter nos libertado do comunismo e implantado uma feroz ditadura de direita durante 20 anos, podem ter mudado a este ponto. Isso. Como acontecem essas coisas? Se é que acontece isso mesmo. Eu acho que não foi bem isso. No curso da aula explicarei o que eu acho que aconteceu. Mas a pista para responder essas coisas é muito simples. Com que idade você criou a sua primeira opinião política? Em que idade você achou que um candidato era melhor que o outro? Foi com um ano de idade? Com dois? Com três? Quatro? Cinco? Seis? Sete? Oito? Nove? Dez? Em geral foi na adolescência, né? Ou seja, sua opinião política se forma entre a adolescência e a sua saída da universidade. É isso? Agora, isso quer dizer que a opinião política, ela ingressa no seu universo de consciência como uma espécie de espuma que cobre uma matéria já existente, um fundo já existente. É espuma em cima do oceano. E o que tem dentro desse oceano? Né? Não foi nenhuma propaganda política que formou você. Né? Foram hábitos que se inculcaram em você desde pequenininho, né? Através da influência familiar, da televisão, do rádio, do cinema, né? Por todos os meios de comunicação, através dos desenhos animados que você via, dos joguinhos de computador que você jogava e assim por diante, foi isso que formou você. Né? Para onde isso tudo dirige você? Primeiro, da onde vem tudo isso? Quer dizer, qual é o corpo de valores que isso transmite? E para onde isso está te levando? Mais tarde você pode criar alguma opinião política que diverge, vamos dizer, dos mandantes do dia, portanto, dos representantes do mundo oficial. Mas, vamos dizer a verdade, o mundo oficial já formou a sua cabeça. Ninguém escapa disso aí. Não é isso? Então, quer dizer, a norma dos marxistas de que a ideologia dominante na sociedade é a ideologia da classe dominante está certíssima. A classe dominante domina. Domina a educação, domina os meios de comunicação, domina as artes e espetáculos, domina a publicidade, não é isso? Domina a os consultórios psiquiátricos e psicológicos e assim por diante, né? Cada orientador pedagógico que você tem está refletindo isso aí, ele reflete a ideia dominante, é claro. É isso. De onde vêm as ideias dominantes? Bom, ela vem de quem tem dinheiro para difundi-las. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. É isso. Se você perguntar assim, houve alguma época em que uma vasta propaganda anticomunista dominou o Brasil? Resposta, nunca. Nunca. O anticomunismo sempre foi minoritário, ele sempre foi a exceção e nunca a regra. Mas a regra era três coisas. Você tinha, em primeiro lugar, o comunismo explícito. Em segundo lugar, você tinha o comunismo disfarçado, em, sobretudo em nacionalismo. O nacionalismo comunista, ele difere, nacionalismo comunista, especificamente brasileiro, ele difere de todos os nacionalismos do mundo, porque em todo o mundo o nacionalismo consiste no orgulho nacional, orgulho dos feitos passados, no orgulho das vitórias, das batalhas vencidas, das grandes descobertas, das grandes construções arquitetônicas, das grandes obras de arte, da grande filosofia, tudo isso é o motivo do orgulho nacional, é a base do nacionalismo. O nacionalismo brasileiro é baseado no ódio aos Estados Unidos. Ele não precisa ter orgulho de nada. Na verdade, em geral, as pessoas não gostam do Brasil. Mas eu gosto menos ainda dos Estados Unidos. Então, é isso aí. O comunista não gosta do Brasil, mas ele odeia os Estados Unidos. Né? Então, esse nacionalismo, né, que também é inspirado pelo Partido Comunista, mas não se apresenta como comunista, é a doutrina que foi do PTB, do Getúlio Vargas, né? E depois se torna dominante no nosso MDB, que foi o partido criado pela ditadura para representar a sua própria oposição. Não é isso? Então, é evidente que entre os nacionalistas existe um bando de comunistas, como por exemplo Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é o típico comunista encarregado de manter o discurso nacionalista, anti-americano. Não é isso? Então, ele nunca vai pregar o comunismo, nunca na vida dele. Ele é um membro do partido, PCdoB, na verdade. É um membro do Folha de São Paulo, mas ele nunca vai pregar o comunismo. Ele vai ficar só no discurso anti-americano. Esse discurso anti-americano já pervade a cultura brasileira. Você não pode ler os livros do Monteiro Lobato sem você ser influenciado por isso. O Petróleo é Nosso, essa coisa toda. Você não pode ler literatura brasileira, Jorge Amado, por exemplo, sem você ser influenciado por isso. Você não pode assistir lá a novela Gabriela Carvalho e Canela sem ser influenciado por isso. Você não pode assistir as novelas da Globo sem ser influenciado por isso. Ou seja, isso está por toda parte. E o material que vem dos Estados Unidos? Eu digo, bom, a partir dos anos 60, a indústria de arte e espetáculo nos Estados Unidos mudou muito de orientação. Ela se transformou numa força ostensivamente anti-americana. Não é isso? Antes não era assim. Claro que havia o elemento anti-americano presente, mas de maneira mais discreta, tá certo? Seguindo a famosa regra do John Howard Lawson, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood, não façam filmes comunistas, façam filmes normais, que no meio tem uma mensagenzinha comunista. Até os anos 40, 50 eles faziam assim. A partir dos anos 60 o negócio virou. O negócio da Revolução de 68, essa coisa toda. Eu já provei no meu livro A Marcha dos Abismos, que infelizmente não terminei ainda, mas já li várias partes para vocês, que as ideias de 68 não são de 68, elas vinham desde muito antes. Quer dizer, aquela ideia do Zuenir Ventura de que 68 foi o nosso, que aconteceu de repente, é uma coisa de uma estupidez, que só mesmo um intelectual de esquerda carioca poderia pensar uma coisa dessa. Tá certo? As ideias de 68 vêm de muitas origens, não é isso? Uma delas, eu já expliquei para você, não tem nada a ver com o comunismo, é da escola tradicionalista do René Guénon. Quer dizer, a superioridade do Oriente, a superioridade da civilização oriental. Toda essa besteira veio com os guénonianos. Né? Os comunistas têm nada a ver com isso. Mas foi bom para os comunistas? Claro que foi. Se você quer derrubar uma civilização, não basta você criticá-la, você tem que ter uma espécie de antimodelo para oferecer como alternativa. Então, o antimodelo é a Índia, a China, as tribos indígenas, etc, etc, etc. Tudo isso é, esta é a verdadeira civilização. O Ocidente é, como dizia o Guénon, é apenas uma deformidade acidental. Então, eu não acredito que alguém na esquerda tenha dado uma ajuda mais substantiva para o movimento comunista do que o René Guénon. Claro que ele não era comunista, odiava o comunismo, mas a vida não é como a gente desejaria, né? Ou seja, você ser capaz de controlar os efeitos das suas palavras e das suas obras é uma capacidade muito limitada, que até os grandes gênios têm isso de maneira, como é que se diz, em dose muito pequena. Se você pensar bem quais foram os efeitos das várias filosofias ao longo do tempo, você vai ver, por exemplo, que Aristóteles, o homem mais inteligente da antiguidade, ele só veio a exercer uma influência efetiva 1.600 anos depois da sua morte. Será que ele esperava isso? Claro. Em lugar que ele nem conhecia. Né? Se você falasse para Aristóteles, você vai influenciar os caras na Universidade de Paris. Ele diz, o que é isso? Onde fica esse tal de Paris? É isso? Então, isso quer dizer que o destino do aristotelismo foi imprevisível para o próprio Aristóteles. Do platonismo, é a mesma coisa. Né? O destino do marxismo, né? Se você dissesse para o Karl Marx, daqui 150 anos você vai ser a grande força intelectual por trás dos grandes capitalistas. Você vai dar um reforço para eles que eles pediram ao demônio dia e noite e foi você que deu. Ele ia acreditar, foi claro que não, ele não poderia jamais prever isso. Aliás, né, lendo a biografia de Karl Marx, essa aqui é a 20ª biografia de Karl Marx que eu estou lendo, né, do Robert Payne, você vê que Karl Marx nunca acertava previsão nenhuma. Essa é a característica principal dele. Tudo que ele achava que ia acontecer não acontecia, acontecia o contrário. E o pessoal ainda continua estudando, esperando que ele diga o que vai acontecer no futuro. Tem até livros saindo tentando restaurar, né? Não, Karl Marx no fundo tinha razão. É um problema que é tão no fundo que você não consegue encontrar. Né? Então, muito bem. É difícil você prever essas coisas, está certo? Então, se você dissesse para o René Guénon, olha, tudo que você está dizendo vai dar um reforço tremendo para a esquerda radical americana. E, portanto, para o governo comunista da China, porque o Guénon acreditava que a China jamais seria comunista. Ele acreditava que a espiritualidade chinesa era forte demais, que significa, prova que ele jamais esteve na China. Então, mas o fato é que isso aconteceu. Então, isso eu estou dando só esse exemplo para mostrar como são antigas as ideias de 1968. Não tem nenhuma ideia nova ali. Mas eram ideias que circulavam em pequenos grupos de intelectuais. Só no 68 que elas se tornaram um movimento de massa. Um desses movimentos de massa foi o anti-ocidentalismo nas artes e espetáculos. Não é isso? Então, nós estamos acostumados, né, com essa ideia de que os índios são todos sábios, cada índio é um novo Platão. Não é isso? Enquanto o branco é apenas um bêbado violento que sai aí estuprando as mulheres indígenas, tocando fogo em tudo. Não é assim? Então, essa ideia já se incorporou, é normal. Nós temos isso no sangue, nós não, que eu sou de uma geração anterior. Né? Mas vocês que entraram no mundo, né, a partir, né, dos anos 60, 70, 80, vocês receberam injeções disso dia e noite. Você pode dizer, mas eu sou conservador. Eu falo, você não é conservador coisíssima nenhuma, meu filho. Você tem opiniões políticas conservadoras. Né? E o fundo da sua alma é conservador? Claro que não. Para fazer isso, você precisaria fazer uma psicanálise, precisaria fazer uma análise de profundidade. Olha, todas essas pessoas que estão aí dando palpite, falando, né, combatendo o esquerdismo, né, falando contra o governo da Venezuela, falando contra Cuba. Você acha que elas fizeram isso? Está brincando comigo, pô? Eu sei que não, por quê? Porque eu fiz, e levou 40 anos. Né? Ou seja, eu tive a prudência de não sair dando opiniões políticas antes de eu ter me examinado em profundidade para ver cada miúda reação minha, como ela refletia esses dados da cultura moderna, especialmente os mais recentes, que eu estou falando a partir dos anos 60. Mas esta influência, na verdade, vem muito antes dos anos 60. Eu, no meu livro, eu estudei coisas que vinham 100 anos antes dos anos 60. Mas é de apenas 100 anos a antecedência? Não, é de 400 anos. É toda a cultura moderna. Certo? Ela existe para a destruição do quê? Não propriamente do Ocidente, a noção do Ocidente só aparece depois. A destruição do cristianismo. É uma coisa muito simples. E quando eu falo toda a cultura moderna, é praticamente toda. Né? Mas toda, assim, a parte dela que chega na mídia, que chega no sistema de ensino, que chega nas artes e espetáculos. Claro que quando você vai na esfera da alta cultura, os grandes pensadores, os grandes jovens, não é assim. Por exemplo, Shakespeare não tem culpa nenhuma disso. Dostoiévski não tem culpa nenhuma disso. Goethe tem um pouquinho, mas Kant tem um montão. Mas, em geral, Schelling não tem culpa nenhuma disso, Leibniz não tem culpa nenhuma disso. Então, a altíssima cultura está limpa. Mas a cultura que chega ao povão, sobretudo o povão universitário, quer dizer, não é o povão analfabeto, não é a empregadinha doméstica, não é o trabalhador braçal, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da massa popular estudantil. Ora, a massa estudantil é o que compõe, vamos dizer, o grosso dos movimentos ideológicos em toda parte. Quem é que sai fazendo quebra-quebra? Né? Por exemplo, quando teve aquela noite que os nazistas saíram quebrando as lojas dos judeus, tocando fogo e tudo, né? Foi velhinho que fez isso? É? Não, era dos moleques de 17, 18 anos, fortão. Não é isso? Velhinho não faz essas coisas. O pai de família também não faz essas coisas. Ele tem que trabalhar no dia seguinte, vai sair quebrando loja, para quê? Então, os movimentos ideológicos do século XX, grandes movimentos ideológicos violentos, nazismo, fascismo, comunismo, né, anarquia, tudo é coisa de jovem. E é justamente nessa fase da juventude que você vê manifestamente a incorporação da cultura moderna, do elemento, vamos dizer, anticristão, revolucionário, negativista da cultura moderna. Está tudo ali. Ora, esta cultura foi o que criou a sua mente, meu filho. Né? Eu me lembro uma vez, por exemplo, que eu falei que essa música, tipo, se não ia ser rock mais violento, tal, fazia mal para as pessoas. Heavy metal fazia mal para as pessoas. Ah, o número de conservadores que ficaram revoltados comigo. Pronto, daí eu mostrei o livro daquele médico vietnamita que mora em Paris. Ele era instrutor de dança, né, além de médico. E ele foi vendo que o desempenho dos alunos dele ia piorando e piorando e piorando e piorando e piorando. E ele foi estudar o que estava acontecendo. E chegou com a música que está acabando com esses caras. Né? O livro foi publicado no Brasil depois. Esqueci. Aqueles nomes vietnamita impronunciável, mas a Vida Editorial publicou o livro. É música, não sei o que, personalidade. Né? Eu recomendo altamente esse livro. Para você ver como essas coisas são importantes. Ou seja, o indivíduo não percebe que o estilo de música que ele está acostumado neutraliza as melhores opiniões políticas dele. Porque ele tem aquelas opiniões políticas no que diz respeito à política. Mas na vida inteira dele, ele está colaborando com o outro lado. É? Nas suas atitudes diárias, nas suas escolhas de roupa, de comida, de companhia, de tudo, tudo, tudo, tudo. Ele está do lado da revolução. E na hora de votar, ele escolhe um candidato conservador e ele espera ganhar a briga assim. Ora, o que eu estou dizendo para vocês, não fui eu o primeiro que percebeu. Quem primeiro percebeu isso claramente foi Stalin. O segundo foi Antônio Gramsci. Stalin criou a ofensiva cultural soviética nos anos 20. Ele entendeu que o principal era a atuação na cultura, não na propaganda política. Tanto que Stalin instruiu o Partido Comunista Americano no seguinte sentido: esqueça os proletários. Não adianta você ficar fazendo propaganda comunista para proletário. Você tem que ganhar a adesão de pessoas importantes, de formadores de opinião, de milionários, de juízes da Suprema Corte, de grandes intelectuais, tá entendendo? Das senhoras da sociedade. É essa aí que você tem que ganhar. E olha, isso provou que funciona. Se você ver como está os Estados Unidos hoje, não é isso? Os Estados Unidos está quase comunista já. Como aconteceu isso? O país mais anticomunista que tem. Foi assim. Seguindo a fórmula do Stalin. Não foi fazendo propaganda política, meu Deus do céu. Foi mudando valores, reações, atitudes, reflexos, etc., na base da sociedade. Entendeu? Os valores da vida cotidiana, os sentimentos básicos, as reações espontâneas. É aí que está o negócio, gente. E quando a gente fala de cultura, isso é a cultura. Está entendendo? E a cultura não é só produzir livros, dar aulas, etc. Não. É moldar personalidades desde o início. Você está entendendo? Quando você pega aqui, olha aqui seu Pujol. Como é que mudaram a cabeça do Pujol? Foi assim. Ele nem percebeu. Você acha que ele tem inteligência para fazer o que eu fiz? Um autoexame aprofundado, dizer como essas atitudes entraram dentro de mim sem eu perceber? 100 vidas que ele vivesse, ele não teria capacidade para fazer isso. Eu dediquei 40 anos da minha vida a esse estudo, a esse autoexame em profundidade. Por que você acha que eu fui o primeiro que conseguiu quebrar a hegemonia comunista no Brasil? Porque eu sei fazer isso. E eu sei porque eu estudei o assunto. Eu não nasci sabendo, pô. Eu fui vítima da mesma coisa. Só que quando eu percebi que eu tinha sido envolvido por esse negócio, eu tive a prudência de não sair expondo as minhas novas ideias políticas aos 20 anos de idade. Fiquei quietinho no meu canto. Falei, eu vou estudar. Não é só estudar, eu vou me examinar, né, em profundidade. Inclusive usando os métodos da psicoterapia, da psicanálise, essa coisa toda. Eu fiz 8 psicanálises diferentes para me ajudar nisso aí. Não porque eu tivesse interessado nela, mas estava interessado no método dela para usar numa coisa que realmente a psicanálise não liga. Eu tenho que fazer uma psicanálise das minhas atitudes morais fundamentais. De onde que elas saíram? Por exemplo, por que que eu acho que desigualdade é errado? Você conhece alguém que seja favorável à desigualdade? Ninguém diz. Você diz, não, é você fascista, nazista, etc, etc. Ah, muito bem. Você conhece alguma sociedade onde vigorou a igualdade? Em qualquer sentido do termo? Nunca houve nenhuma e nunca vai haver, porque é impossível. A igualdade é incompatível com a existência da sociedade humana. A sociedade humana é desigualdade. A sociedade humana é hierárquica. É? Será que é muito difícil entender isso? Eu já expliquei para vocês que a diferença de poder é um traço permanente da espécie humana, o qual não se encontra em nenhuma outra espécie animal. Digo, por exemplo, um tigre pode ser mais forte do que outro tigre, mas ele pode ser mais forte do que 1 milhão de tigres? Não, mas um ser humano pode ser mais forte do que 1 milhão de outros seres humanos. Ele pode, com a caneta, mandar matar 1 milhão de pessoas, a pessoa mata. Dá para você entender? Quando você ouve, né, tem gravações de discursos do Stalin, do Hitler, do Mussolini. Ouça isto. Quantas pessoas estavam ouvindo aquele besterol e acreditando e seguindo como se fosse a nova revelação? Você consegue imaginar o poder que esse cara tinha sobre a imaginação de milhões de pessoas? Esse cara não, esse cara. Isso graças aqui ao rádio. Por que que eles podiam usar o rádio? Porque eles tinham a estação de rádio, né? Os outros não tinham. Dá para entender? Se um carinha disser, não, eu vou fazer uma estação de rádio para me opor a essa coisa, os caras descobrem a estação, vão lá, destroem a tua estação e prendem você. Ultimato. Então, só pode transmitir a mensagem do chefe. E a mensagem do chefe se propaga, aquilo que ele disse no discurso, que emocionou tantas pessoas, vai aparecer também no cinema, no rádio, na televisão, no jornal, na história em quadrinho, em todo quanto é lugar, porra. É um negócio avassalador. Você pode se livrar disso? Pode. É? Mas não é tão fácil quanto você está pensando. Não é mudar de opinião política. Meu filho, você tem que se autoexaminar. Vocês entendem por quê? Que apesar de terem surgido, né, a partir da publicação do Imbecil Coletivo, começaram a aparecer pessoas que tinham coragem de enfrentar isso, não os comunistas diretamente, mas os petistas. Né? Primeiro que eu já achei estranho, falando, por que antipetismo e não anticomunismo? Né? Porque o pessoal pretendia, com esse antipetismo, salvar um pouco da reputação do comunismo. Não, o comunismo é inocente dos crimes do PT, imagina. Só depois é que se descobriu que o PT não estava roubando, né, para pagar a mulher, para comprar cocaína. Não, estava roubando para financiar ditaduras comunistas. Mais tarde isso ficou claro. E o pessoal começou a dizer, o problema não é o petismo, o problema é o comunismo. Mas, então, sem este exame em profundidade, você vai sempre acabar fazendo o que o seu inimigo quer que você faça. Por mais que você o odeie, por mais que você deseje combatê-lo. Porque a sua alma profunda ainda está regulada pelos valores dele. Está entendendo? Ou seja, é preciso fazer uma crítica aprofundada de toda a cultura moderna. Toda cultura moderna, que se, sobretudo a parte que se impregnou em você, tem coisa que não entrou, que não chegou em você, mas muito chegou. Eu acho que os três princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, estão na cabeça de todo mundo. Essas três são uma besteira fora do comum. Eu uma vez tentei explicar aos liberais que a liberdade não é um princípio. Você consegue definir a liberdade de maneira simples e unívoca? Como você define, por exemplo, um quadrado geométrico? Não. A liberdade é uma resultante complexa de vários fatores instáveis. Tanto que você vê que os mesmos instrumentos usados para fomentar a liberdade são usados para fomentar a tirania. Eleições livres é um exemplo. O Hitler não subiu ao poder com eleições livres? É? Quem era o político mais popular no Brasil nos anos 40? Não era o ditador Getúlio Vargas? Em quem o Getúlio Vargas mandasse votar, o pessoal votava, porra. E o homem estava botando um monte de gente na cadeia e matando um monte de gente. Então, isso quer dizer o seguinte, se a liberdade fosse um princípio é uma coisa unívoca, cuja aplicação nunca leva a contradições. Por exemplo, o princípio de identidade em lógica. Você pode continuar aplicando indefinidamente, ele nunca vai levar a um absurdo. Agora, a liberdade, no primeiro passo que você dá para realizar a liberdade, já dá problema. Então, a liberdade não é um princípio, meu Deus do céu, não é nenhuma regra lógica. A liberdade é uma figura de linguagem. É só isso. A liberdade, a igualdade, a fraternidade são figuras de linguagem, gente. É? Quem usa essas palavras, como se estivesse falando de coisa que ela sabe o que é, todo mundo que usa isso é vigarista. Isso significa assim, todos os políticos brasileiros são todos vigaristas, porque todos usam isso. É? Todos falam Estado Democrático de Direito. Epa! Estado Democrático brasileiro é um conceito unívoco? É? Pô, eu sou a favor do Estado Democrático de Direito, mas o Alexandre de Moraes também é. Isso quer dizer que aquilo que eu entendo do Estado Democrático de Direito não é o que ele entende. Ele entende o oposto. Essas duas coisas são o Estado Democrático de Direito. Portanto, você entende que o Estado Democrático de Direito não é um conceito respeitável, intelectualmente respeitável. É uma figura de linguagem. Estão entendendo? Ora, você usa a figura de linguagem quando? Quando você não sabe exatamente o que você quer dizer. Quando você sabe, você usa conceitos cientificamente estabelecidos e não tem... Né? Por exemplo, para o sujeito, sei lá, eu quero descrever aqui a fisiologia de uma lagartixa. Né? Eu preciso de figura de linguagem para descrever isso? Não. Eu sei o nome de todos os órgãos, sei o nome de todas as funções. É assim, assim, assim, pronto, acabou. Está entendendo? Então, em ciências naturais, você precisa, às vezes usa figura de linguagem, mas em geral não precisa. Em matemática, muito menos. Mas quando você entra na sociologia, na política, ali, só tem figura de linguagem para todo mundo. O que significa o seguinte? Ninguém sabe o que está querendo dizer. Né? E por isso, os erros são monumentais, monumentais. Quando você vê o seguinte, que quando terminou a Primeira Guerra, o maior sociólogo alemão vivo, que era o Max Weber, ele começou uma campanha para derrubar a monarquia e instituir a república. Isso foi a origem do nazismo. A república que eles criaram jamais teve força para resistir ao nazismo. Ao contrário, eles tiraram o Kaiser e botaram lá um sujeito, um Führer, que mandava mais que o Kaiser. Porra! Se eles não estivessem sentindo falta do Kaiser, eles iam aceitar o Führer? Nunca! Dá para entender? Agora, se você sente falta do Kaiser, ele tem um Kaiser, muito bem. Né? O Kaiser era maluco, mas não tanto quanto o Hitler. Se eu estivesse lá, eu avisaria o Max Weber, não faça isso. Essa sua república de merda vai durar 15 anos, depois vai vir uma ditadura, filha da mãe. Por causa daquela regra do George Bernanos, que eu acho infalível, a democracia não é o oposto da ditadura, é a causa dela. Para que uma ditadura não vire uma... Para que uma democracia não vire uma ditadura, é preciso muita inteligência. E é preciso, às vezes, meios não democráticos de ação. Por exemplo, o tal estado de sítio. Estado de sítio, estado de defesa. O governante vai lá, põe um pino na mesa, acabou a brincadeira. Cala a boca, burro. Às vezes dá certo, para a ditadura, e às vezes não dá. Você vê, o chanceler da Áustria, Dollfuss, ele tentou fazer isso. Leiam o livro do Erich Wögner sobre a Constituição Austríaca. A Constituição Austríaca era perfeita. Para, perfeita não, não era um bom regime, mas era o regime necessário para sufocar as duas ameaças da ditadura que tinha. Tinha a ditadura nazista e a ditadura comunista disputando o poder. Só que veio tarde demais. E os caras mataram o Dollfuss e tomaram o poder. Mas que o Dollfuss estava com a ideia certa na cabeça, ele estava. Você vê que o nosso Carpo, no início, ele foi o grande porta-voz do Dollfuss na imprensa austríaca. Depois, no Brasil, ele tentou apagar essa parte da vida dele. Por quê? Por que que ele fez isso? Porque ele entrou no jornalismo e ele percebeu que a profissão dele dependia dos comunistas. Sem o apoio dos comunistas, ele ia morrer de fome. Né? Você entendeu? Ele chegou no Brasil com uma carta do Pio XII, endereçado ao líder católico, Alceu Amoroso Lima. Alceu Amoroso Lima arrumou para ele um emprego de bibliotecário no interior do Paraná. Ou seja, matou o cara, né? E ele, evidentemente, precisava ir para o Rio de Janeiro. Então, daí ele conseguiu apoio do Álvaro Lins. Álvaro Lins era um semi-católico meio comunista. Né? E Carpo começou a trabalhar no Correio da Manhã, que era cheio de comunistas. A vida inteira dele dependeu dos comunistas, até para arrumar um emprego depois na Enciclopédia Britânica. Né? E ele ficou com tanto medo dos caras que ele rezava escondido. Ele era católico ainda, mas rezava escondido. Quer dizer, Jesus Cristo, se escondeu dele no juízo final, estaria todo direito. Você me escondeu, eu vou esconder você também, porra. Não acredito que Jesus fez isso, mas se ele fizesse, estaria no certo, né? A mulher dele, no enterro dele, assegurou que ele não tinha religião. Mentira, ele tinha. O Carlos Heitor Coni, que era o melhor amigo dele, ele era religioso, ele rezava escondido todo dia. Não deixava ninguém saber. Então, você veja como... Ou seja, o Carpo, ele postumamente virou contra o cara que tentou salvar o país dele, com a ajuda dele. Você acha que é fácil esse negócio de Estado Democrático de Direita? Então, toda discussão política no Brasil é assim, um monte de figuras de linguagem que não querem dizer porra nenhuma, e que cada um usa para expressar o quê? Os seus sentimentos e desejos. Toda discussão brasileira é feita de sentimentos e desejos. Quando o sujeito fala em igualdade, ele tem em vista um Estado paradisíaco, no qual todo mundo é irmãozinho. Isso existe no seu sonho, é um desejo que você tem. Mas você leva a sério esse desejo na sua vida? Claro que não. É apenas um sonho, e você sabe que aí você o trata como sonho. Não é isso? Tem café aí? Sem café não dá. Ah, você ainda tem que buscar? Deixa pra lá, senta aí. É? Então, vocês estão entendendo qual é a fraqueza, a verdadeira fraqueza do movimento conservador no Brasil? É? Veja, nos meus livros, nos meus cursos, que eu dei na década de 90, alguma vez eu disse para vocês, não, nós vamos conquistar a presidência da República, vamos prender, eu nunca falei isso. Eu disse, nós temos que fazer uma revolução cultural, nós temos que começar de baixo, criar uma nova cultura. Uma nova cultura leva 30, 40 anos para se fazer. Esta é a nossa obrigação, nós não temos que eleger ninguém presidente da República. Presidente da República, pessoal, nossos netos ou bisnetos pensarão nisso. Agora, se os comunistas têm paciência para esperar 40, 50, 60, 70 anos, por que, que os caras que dizem conservadores não são? Por que, que o conservador tem esse faniquito de chegar logo? Por que, que o cara, justamente o cara que é conservador, tem um assanhamento com o revolucionário, mesmo não tem? Que coisa mais nojenta, gente. Olha, quando houve a eleição do Bolsonaro, eu sempre achei isso, aí foi ejaculação precoce. Por quê? Porque toda a estrutura de poder no Brasil está montada no esquema comunista. É assim, o sistema judiciário é assim, a polícia é assim, as universidades são assim, a imprensa inteira é assim, as artes e espetáculos são assim. Então, só sobrou o reino da política eleitoral. Ora, pensa bem, quanto na mente de um ser humano, qual é o espaço que a política eleitoral ocupa? Pensa um político profissional, qualquer um. Sei lá, pega o Tancredo Neves, o Onyx Lorenzoni. Pega o conjunto dos interesses humanos dele. Quanto disso é consagrado à política eleitoral? O mínimo. Ele pensa em sexo, em fome, em afeições, nos parentes, na mulher, nos netos, no filho, no cachorro. Está entendendo? Na saúde dele, no que ele vai vestir. Ele pensa em tudo isso, quer dizer, é a vida humana em geral. Né? Isso quer dizer que mesmo se o cara for um político profissional, a esfera política eleitoral é pequena dentro dele. Não é ela que determina as atitudes dele. Ao contrário, as atitudes dele na sua política eleitoral serão determinadas por sensações, sentimentos, reflexos, etc., que ele tem dentro dele que ele nunca pensou a respeito. Por exemplo, quando o sujeito fica com medo, Santo Tomás de Aquino dizia que a diferença entre o medo e a raiva é o seguinte: se o adversário for mais fraco, você fica com raiva; se for mais forte, você fica com medo. É a coisa mais simples do mundo, né? Isso é uma atitude política? Claro, claro que não. Então pergunta assim: esses caras que estão no poder, quando eles ficam com medo, quando eles ficam com raiva? Isso é decisivo em tudo que eles fazem, né? Isso não é um fator político eleitoral, com certeza. Então, por exemplo, a coragem ou covardia de um povo, ela é determinada por fator político eleitoral? Claro que não. O maior fator de covardia é a incerteza. Não é isso? Sobretudo a incerteza moral. Se você não sabe o que é certo e errado, você sempre vai estar com medo de tudo, né? Não tem como não estar. Se os valores que você recebeu na infância mudam muito rapidamente, né, você entra num estado que se chama psicose informática. Ou seja, você não entende mais nada e já não quer entender. Você quer que alguém te diga o que fazer. É a situação do povo brasileiro, né? Quantas vezes eu não recebo a pergunta: em quem devemos acreditar? Eu nunca me coloquei esse problema, que eu devesse acreditar em alguém. Que besteira é essa? Ou eu sei, ou eu não sei, né? Agora, eu, sem saber, eu vou ter que depender de um outro cara que eu acho que sabe? Se o cara sabe, ele vai te explicar e você vai saber também, né? É o que eu estou fazendo aqui. Agora, se ele não te explica nada, você acha que ele sabe? O que, que é isso? Isso aí é claro que é vigarice. Se você sabe, então me explica aí como é que é. Outro dia eu estava assistindo um programa, um cara, esqueci o nome, ele estava dizendo assim: bom, você é pobre e quer ficar rico. Para você ficar rico, você tem que achar uma pessoa que te ensine a ficar rico. Eu falei: pô, essa é a frase mais inteligente que eu ouvi nos últimos 40 anos. Você conhece algum sujeito rico que te ensinou a ficar rico? Se você conhecesse, você estaria rico também, porra. Então, isso é uma dificuldade intransponível. Todo mundo quer ficar rico, né? Mas não quer aprender a ficar rico. Quando quer aprender, ele quer aprender por mágica, sozinho. Não dá, porra. Claro, pode acontecer de você ser um autodidata em matéria de economia. Pode acontecer. A genialidade existe. Não é isso? Então, se além da genialidade, você tem a genialidade autodidática, que é diferente, pode ser que você fique rico sem ninguém te ensinar, mas vai ser um em 200 milhões. Não é isso? Eu falo: olha, mas que coisa terrível. Então você tem milhões de brasileiros que estão numa merda que faz gosto e ninguém está ensinando eles a ganhar dinheiro, meu Deus do céu. E quer que dê tudo certo? Fala: não é possível. É? Então, o governo tem que providenciar vacina, o governo tem que dar segurança, o governo tem que fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E o governo não ensina você a ganhar dinheiro, pô. Que puta sacanagem. Ou seja, ele está te tornando cada vez mais dependente. Não é isso? Se você ficar rico, você pode até ir embora. Você... agora não estou mais no Brasil, estou nas Bahamas, pô. Não é isso? Não vou pagar imposto aqui, vou pagar imposto nas Bahamas. Então, eu não sou um cara rico. Alguma coisinha sobre como ganhar, alguma coisinha eu sei. Por quê? Porque alguém me ensinou? Não, mas eu vi bons exemplos quando eu era jovem. Pessoas extremamente organizadas e disciplinadas que sabiam o que estavam fazendo e sabiam o que queriam chegar. E conseguiu realizar. Daí eu entendi o seguinte: peraí, você tem que prestar atenção num cara que diz que vai fazer uma coisa, consegue fazer exatamente o que ele disse que ia fazer e obter o resultado exatamente que ele queria. Se ele faz um monte de coisa, dá um rolo danado e ele não chegou no resultado, ele não sabe nada, é melhor você não seguir. Por exemplo, todos os comunistas do mundo. Né? Todos, sem exceção. Tudo que eles fizeram sempre deu errado. Eu quero aprender alguma coisa com eles. Agora, saber como enganar os outros, isso eles sabem. Então, se eu quiser enganar os caras ou saber me defender de como me engano, vou ter que aprender com eles, é claro, para eu me livrar do truque deles. Mas eu vou aprender economia com comunista? Economia e administração, você está doido, porra. Né? Quer dizer, arte política você pode até aprender, porque eles sabem alguma coisa. Por exemplo, eles sabem ganhar o poder. Mas eles sabem o que fazer com o poder? Não, só fazem burrada e perdem o poder, porra. Ah, o Lula, está aí o Lula. Agora não me engano. Você não... Nós erramos porque eu dei muita moleza para os militares. Que besteira, rapaz. Militar não fizeram nada contra você. Militar está tudo que nem o Pujol. Tá tudo... Você já enganou todos. Todos já caíram na sua conversa, porra. É? O que você não conseguiu enganar foi o povão. Como é? Ele falou, eu não vou mais enganar o povo. Não, o Lula é maravilhoso. O Lula e a Dilma. O Lula, a Dilma, o João Bidê falaram, eu não conseguiria inventá-los. Porque ia ser tão, tão imbecil. Né? A imbecilidade ultrapassa a nossa imaginação. E eu estava observando hoje, né, que eu lembro um negócio do Jean Forrestier, da história da ignorância. Ele falou, você estuda a história da ciência, mas não estuda a história da ignorância. Quer dizer, a história dos conhecimentos científicos e nós perdemos. Alguns são muito antigos. Mas as pirâmides do Egito. Você já viu quantas teorias existem sobre as pirâmides do Egito? Como é que os caras botaram lá aquelas pedras de 10 toneladas e não tinha máquina para fazer isso? Né? Quer dizer, eles sabiam fazer, nós não sabemos. Até hoje não sabemos. Mas tem outros que não são tão antigos. Como que os caras faziam aqueles vitrais das catedrais medievais? Nós já não sabemos. Não é isso? E eu lembro quando estava uma seca no Nordeste e alguém soprou, né, eles tentaram tudo quanto é jeito para provocar uma chuva, para levar água, para não conseguir. Fernando Henrique teve a grande ideia de chamar dois pajés indígenas que sabiam fazer chover. E eles foram lá e fizeram chover, porra. Né? Daí apareceu um monte de intelectuais dando explicações culturais. Mas quer dizer que eles fizeram chover por meios culturais, né? Porra! Né? Eles foram lá e ensinaram marxismo com as nuvens. Né? Foi isso. Não é possível um treco desse, né? Isso quer dizer que as pessoas não apenas não entendiam o que os índios estavam fazendo, mas não entendiam o que não entendiam. E quanto menos entendiam, eles se achavam mais inteligentes que os índios. Nós vamos explicá-los. Eu tenho a explicação deles. Então, o que eu falei, sempre que a gente perde, sempre que um saber antigo se torna incompreensível, os intelectuais modernos se sentem mais inteligentes e não menos. Não é uma coisa extraordinária? Quanto menos ele sabe, mais acho que sabe. Essa a síndrome de Dunning-Kruger não afeta só indivíduos, afeta comunidades e instituições, porra. A universidade moderna sofre de Dunning-Kruger. A gente pode fazer para esses caras todos os seguintes desafios. Ah, a sua ciência, eu só aceito alguma coisa da sua ciência quando você me explicar como é que os caras fizeram as pirâmides do Egito. Se você não chegou nem nas pirâmides do Egito ainda, o que você sabe depois não vale nada. Ou é muito relativo, pelo menos. Hoje em dia, já falei, o pessoal acredita em consenso científico. De puta vida. Né? Isso quer dizer que depois que começaram a ciência moderna, depois de Newton até hoje, nós chegamos nesse ponto em que o pessoal acredita em consenso científico. O que é consenso? É o número de cientistas que acreditam numa coisa, ser maior do que o número que acredita em outra coisa. E esse número, você confere, né? Por exemplo, eu tive a pachorra de corretar livros de grandes físicos que eram contrários à opinião do Einstein. Eu entendo totalmente a argumentação deles, não entendo. A parte matemática mais elaborada, entendo o argumento, mas sua demonstração matemática eu não consigo acompanhar. Mas eu sei que eles são gente séria. Quantos eles são? Quer dizer, os seguidores do Einstein são em maior número do que os seus adversários? Eu não sei, ninguém fez essa conta, mas o pessoal acredita que o número de seguidores do Einstein é maior, portanto o Einstein tem razão, os outros estão errados. Isso quer dizer, o pessoal não percebe que consenso é um fator retórico. Consenso é a opinião da plateia. Se você apela a um consenso científico, é porque não existe uma demonstração científica daquilo. Se existisse, ninguém levantaria. Você já viu um consenso científico para provar que 2 mais 2 são 4? Hã? Tem um consenso científico para provar a mecânica quântica? Não, não tem, porque todo mundo já testou, já sabe que é assim mesmo. Eles não têm explicação, isso é verdade, não tem. Mas que as coisas funcionam daquele jeito, não tem como negar. Ninguém, tanto que ninguém nega. Existem controvérsias com relação à causa, à explicação. Mas a mecânica quântica é provavelmente a teoria científica mais testada do mundo. E nunca houve um único indício de que não funcionava. Então acabou. Não é consenso, pô. É? É uma obviedade? Uma coisa provada? Uma coisa intuitiva já? Mas tem coisa que o pessoal está afirmando há séculos, até hoje ninguém sabe. O tal do heliocentrismo. Até hoje ninguém sabe, essa que é a verdade, eu não sei. Por quê? Eu vejo que o sistema... Pô, eu li o livro do Robert St. Genis, a favor do geocentrismo. Eu vejo que os argumentos dele são seríssimos, ele não está brincando. Ele não é um sujeito crédulo, idiota, ao contrário. É? Então, eu termino o livro e falo, pô, agora também já não sei mais. Eu fiquei que nem meu filho, Davi. Tinha uma visita lá em casa, o cara saiu para comprar cigarro, o Davi, eu quisei com ele. Já é pequenininho. Daí o cara perguntou, mas seu nome é Davi ou Gabi? Eu disse, pô, agora também já não sei mais. Então, eu li o negócio e agora também já não sei mais. Eu achava que sabia. O negócio da teoria da evolução. Agora eu já sei, agora cheguei à conclusão. É furado, acabou. Mas durante 20 anos eu fiquei assim, todo livro que eu li a favor da teoria da evolução concordava, todo livro que eu li a contra concordava também. Eu não sei resolver esse problema. Daí eu li o livro do Dr. Vir Sodera, um médico indiano, que é do Royal College of Surgeons da Inglaterra. Acaba com o negócio, acabou, não discute mais, não falo mais nada. Ah, e que outra teoria você oferece? Nenhuma. Se você não sabe, né, você não tem uma teoria alternativa, mas você sabe que aquela teoria está errada. Quer dizer, para você saber que uma teoria está errada, você precisa ter a teoria certa. Desde quando, porra? É? Se fosse assim, nenhuma descoberta científica teria sido possível jamais. Quer dizer, se você tem que saber o certo antes de você contestar o errado, como é que você chega no certo? As pessoas falam isso. Ah, mas que teoria, que alternativa você oferece? E não percebe o absurdo que estão dizendo, pô. Para você chegar a uma única hipótese certa, você precisa refutar 1000 hipóteses erradas. Antes de ter a hipótese certa. Tudo sempre foi assim. Isso, Aristóteles já sabia disso. De tanto que ele fazia o repertório das opiniões dos sábios. Daí ia, pá, pá, pá, pá, a maioria estava errada. Daí no fim ele tentava uma melhorzinha. Eu vi o padre Ladusans fazer isso várias vezes. Pegava uma questão, dava lá a solução de Heráclito, de Parmênides, até chegar no Ladusans. Daí no fim eu acho que a minha solução é essa. Pá, pá, pá, pá, pá. Claro, a solução dele era sempre melhor que as outras, mas não quer dizer que fosse a certa também. Então, o pessoal fala muito de ciência, mas eles não têm ideia do que é o processo científico. Ou seja, nunca estudaram cientificamente questão nenhuma. Nunca nada. E quanto mais incertezas eles têm, mais eles falam as coisas num tom de certeza. Não é isso? E depois, quando se verifica que eles estavam errados, eles falam como se eles jamais tivessem dito aquilo. Não é isso? Por exemplo, o pessoal não diz que o lockdown era certeza absoluta. Agora sabemos que não é. A máscara não é certeza absoluta. Agora sabemos que não é. A vacina é certeza absoluta. Nada é certeza absoluta. Eu sei o seguinte, que nenhuma vacina jamais se tornou confiável antes de ser testada por pelo menos 10 anos. Isso é o normal. Não é isso? Ah, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Eu digo, bom, tem uma coisa que todo mundo pode fazer. Rápido. É se ferrar. Se ferrar é sempre rápido. Não é isso? Agora, os caras querem pôr a vacina correndo e proíbe o tal do tratamento precoce, o qual já demonstrou que funciona. Assim, não dá, pô. Quer dizer, tudo são atitudes absolutamente dogmáticas. São atitudes de fé, não é bem de fé, é solidariedade grupal, é o grupo que tem que vencer. Nós não podemos aceitar que o Bolsonaro tenha razão nesse negócio. Por quê? Porque você não gosta do Bolsonaro. Eu já cheguei a alguns assim, o ódio ao Bolsonaro é um sinal de demência, evidentemente. Você pode não votar nele. Mas o pessoal tem um ódio nele. Quer dizer, quantos já não falaram em matá-lo? Né? Tentaram matar, inclusive. Agora o cara já está pedindo golpe militar contra o Bolsonaro. Caras que durante 50 anos falaram golpe militar, agora eles querem o golpe militar. Evidentemente, piraram. O Bolsonaro é um cara odioso, por quê? Ele está perseguindo as pessoas, está mandando prender, está fuzilando. Não, não fez nada. Os seus piores inimigos, ele nunca fez nada. Não é isso? Enquanto os inimigos fazem isso. Veja, a coisa de genocídio. Esse é o velho truque comunista. Você pega uma palavra que significa algo horrível, usa a palavra em sentido figurado e daqui a pouco o sentido figurado começa a parecer tão horrível quanto o sentido originário. Por exemplo, trabalho escravo. Não é isso? Então, você tem um empregado doméstico, trabalho escravo. Claro que não é. Mas figuradamente você pode usar. E funciona. E daí as pessoas acabam achando que você tem uma empregada doméstica e você ser um escravagista. E assim por diante. Por exemplo, você, o sujeito, escolher a mulher pela figura da mãe dele. Portanto, provavelmente da mesma raça dele. Não é verdade que a mãe é o modelo de mulher que você vai procurar? Tem alguns casos não é assim, mas na média é assim. E a sua mãe não era da sua mesma cor? Era. Então você vai seguir da mesma cor. É normal isso aí. Você pode desenvolver depois, mais tarde, sei lá, um interesse por pessoa de outra raça. Eu mesmo, na minha remota juventude, era o maior fã das neguinhas. Não é isso? Que uma queria casar comigo, mas eu não casei com ela porque ela tinha 2 metros de altura. Eu falei, eu vou sair na rua, eles vão achar que é a babá que está me levando para a escolinha. Era muito vexame. Assim, uma mulher preta de 2 metros levando baixinho, bom, está levando para a escolinha, claro. Bom, gente, vocês entenderam o que eu estava explicando aí? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco voltamos com a pergunta. Então vamos lá. tem aqui. Bruno Gomes pergunta: adquirir a alta cultura e aprender o método filosófico são garantias de que nós iremos nos livrar das influências da modernidade em nossas almas? Olha, garantia nada é, mas a probabilidade é alta. Mas o importante é o seguinte: eu vou ser sincero com você, eu acho que sem a religião não vai. Só a religião vai mudar os seus sentimentos profundos. Né? Assim, por exemplo, você aprender a ser sincero com Deus. Ninguém está vendo, não tem como você exibir isso para ninguém. Só Ele sabe e você também sabe. Né? E assim, como você não está vendo Deus e você não tem uma resposta direta, ali o demônio entra na conversa e põe a desconfiança entre você e Deus. Faz você desconfiar que Deus está querendo te sacanear, que Ele quer te punir, que Ele quer destruir. Né? Isso é praticamente inevitável. Você aprender a lidar com isso é uma coisa fundamental. Eu acho que é fundamental. Né? Aprender a ficar absolutamente sozinho. Vocês viram aquela oração da Rainha Isabel da Espanha que eu pus? Aquilo lá para mim é coisa básica. Né? Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo de ter medo e te trair. Né? Então, Senhor, me dá a coragem de morrer por ti. Então, aí você está sozinho, você perdeu todo mundo. As pessoas que você gosta não estão mais aí, não tem mais nada. Ou você vai para Jesus Cristo ou você está ferrado. Né? Sem você ter isso, meu filho, você é uma vítima da modernidade, é vítima da moda. Pode ser uma moda de 400 anos, se for de uma moda de 400 anos é mais forte ainda. Mas, comparado com Jesus Cristo, 400 anos é nada. Tá entendendo? Então, para ele essas coisas são fáceis, mas você precisa aprender a ficar sozinho com ele, não tem outro jeito. Não sei se eu dei a solução para o problema, mas dei uma sugestão pelo menos. Né? Também, se você pegar aquele meu curso, a Consciência de Imortalidade, que agora virou livro, ali te dá algumas dicas, você ter consciência da imortalidade. Não é isso? Consciência de imortalidade modifica o seu senso de responsabilidade de uma maneira que você não consegue, nem consegue imaginar. Né? Assim, aquela frase do filme Gladiador: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então, você vivendo assim, em face da eternidade, aí é difícil alguém poder com você. Pode fisicamente, né? Pode talvez financeiramente, né? Mas te enganar em profundidade vai ser meio difícil, pelo menos de maneira permanente. Pode se enganar durante um, dois dias, depois você volta. É isso, isso eu desejo isso para todos vocês. Se eu pudesse fazer, sabe, uma legião de pessoas preparadas para isso, é o que eu faria. É o que eu estou tentando fazer, mas eu sei que eu não estou conseguindo. Estou conseguindo apenas, vamos dizer, uma caricatura disso, um esboço vago, tá entendendo? Né? Mas isso é o que eu realmente desejaria. Né? Então, eu acho que a religião é um negócio importante, mas hoje em dia, quando falo religião, me dá até medo. Porque o que as pessoas chamam de religião, às vezes eu falo, não tenho religião. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Não tenho isso que vocês estão chamando de religião. Entendeu? Isso aí não dá para ter. Entendeu? Então, assim, onde você tem, em primeiro lugar, né, o lado institucional todo, é nele que está a corrupção. Entendeu? Quer dizer, o que você vai corromper numa igreja, seja católica, seja protestante, qualquer um? Ah, o lado institucional, é óbvio. Né? Porque aquela coisa, vamos dizer, quer dizer, o segredo íntimo entre um homem e Deus, ali ninguém penetra. Mas o lado institucional, bom, precisa de dinheiro, precisa de organização, precisa de chefe, precisa isto, mais aquilo, precisa toda uma parafernália, né? Que é muito mais complicado do que a vida de um pai de família, porra, né? Pensa bem. Você diz, não, eu não vou casar porque eu quero me dedicar inteiramente a Deus. Aí, bicho, você vai entrar numa parafernália burocrática que você não tem ideia. Né? Diz, a mulher e os filhos podem fazer você se desviar de Deus. Pode, mas essa coisa toda também pode, porra. Né? Quer dizer, você vai ter um chefe, né? Então, o chefe é confiável. Hoje não se sabe mais, porra. Se você me perguntar, você acha que o Papa é o Papa? Eu não sei. Se a igreja depender de ela, de eu responder essa pergunta, ela está lascada. Eu espero que alguém saiba. Então, o mandato do Papa é válido? Como é que eu vou saber? Quantos anos eu precisaria estudar para resolver um negócio desse? E ainda assim, ainda estudando, eu ia ficar apavorado de ter que resolver um negócio desse. Por isso é que você não pode ser leviano nessas coisas. Tem... Ter opinião é fácil, mas você aprender a não ter opinião. Eu acho tal coisa, mas eu não tenho certeza. Isso é uma coisa importante também. Tem coisa que você pode ter certeza e tem outra que você não consegue. Para esse exame da alma, devemos usar a filosofia, a história das ideias em conjunto. Sim, mas é mais importante a parte psicológica da coisa, né? Como é que você vai aprender a se auto-observar? De bom, a grande literatura é a auto-observação. Toda ela é auto-observação. Mas se você pega mais sutileza, você lendo, sei lá, Dostoiévski, né? Você tem mais sutilezas ali do que na psicanálise inteira. E perguntar assim, qual foi o melhor livro de psicanálise que você leu? Eu não sei se é o melhor, mas o que eu gostei mais foi o do Igor Caruso, a respeito de psicanálise. Né? Mas parece que no fim da vida o Igor Caruso se corrompeu um pouco, mudou um pouco, entrou num negócio mais marxista aí. Mas no começo ele acertou muito, né? Na hora que ele percebeu, por exemplo, que aquilo que nós reprimimos em nós não é tanto o impulso sexual, mas o impulso moral. Eu gosto muito dos livros do Paul Diel também. O simbolismo na mitologia grega, o simbolismo na Bíblia. Muito bom. Evidentemente, já tem muito, muito livro bom, né? O próprio Jordan Peterson é muito útil. As gravações dele, mais do que os livros. Eu acho que ele fala melhor do que escreve. Né? Ele explicando a coisa oralmente é de uma clareza extraordinária. No livro, também, mas não tanto. Né? O Viktor Frankl é absolutamente indispensável. O Lipozondi, um gênio, um monstro. Mas acontece que o Zondi, não tem nenhum livro do Zondi que seja escrito para o público em geral. Ele escreve livro para médicos, você está entendendo? Dá um trabalho, filho da mãe. Você tem que aprender a manipular aquele teste dele, aquela coisa tudo. Mas se você pensar bem no mundo da psicologia, talvez ele tenha sido o maior de todos. Porque você vê, na época não se sabia nada sobre o negócio de ADN. E tudo o que ele falou foi depois confirmado, mas muitos anos mais tarde, depois do homem morrer. A importância do fator hereditário e tal, é um negócio incrível. Eu escrevi um artiguinho sobre o Zondo, que ele leu e ele achou que estava certo, ele aprovou o conteúdo. Né? Quer dizer, mas eu estudei bastante aquele negócio. Eu estudei bastante com dois discípulos dele, que era o Dr. Miller e o Dr. Pedro Balas, os dois tinham sido alunos dele. E conheciam aquele de trás para diante. Eles me ajudaram muito a entender isso aí, né? O que mais? O livro do Bruno Bettelheim. Isso é interessante, né? Vamos lá. Professor, quando começam as aulas no método de disputar? Isso ainda estou planejando, eu não sei quando. Eu pretendo fazer isto. Mas eu ainda não sei como fazer isto online. Se tivesse uma classe com o pessoal reunido, seria fácil. Fazer online eu preciso pensar um pouco. Ah, aqui, Francisco Augusto Rego Rabelo Júnior. Qual o nome do livro que refuta o evolucionismo que o senhor citou? O livro chama-se A Little Speck to Man, de uma pequena manchinha para o homem, até o homem. E o autor chama-se Dr. Vij, V-I-J, Sodera. É um livro enorme, trabalhoso de ler, mas vale a pena, vale a pena. Né? Gustavo Amaral de Moraes. Por onde começa a pesquisar sobre o sentimento das massas? Porque algumas pessoas ficam à mercê mais dos sentimentos do que a razão quando estão dentro de alguns grupos, como igreja, torcida de futebol. Olha, uma vez perguntaram para o Stalin o que que move os homens. E ele, sem pestanejar, respondeu: o medo. Eu acho que o medo é a emoção básica. Nesse, acho que é a primeira coisa que nós experimentamos na vida, e né, é aquela que jamais nos abandona por um único minuto. Nós sempre temos medo de alguma coisa, né? E o diabo está aí para nos meter medo. Professor, poderia repetir o nome do livro sobre o geocentrismo? O autor chama-se Robert Sungenis, S-U-N-G-E-N-I-S, é um sobrenome grego, mas ele é americano. E o livro chama-se Galileo Was Wrong, The Church Was Right. Não deixe de ler esse livro, é muito impressionante. Sem ler, né, é fácil você rir, sem ler. Pouco se lê, e vai bagunçar suas certezas. Gabriel Souza Rodrigues, como lidar com o estado de inquietação frente a muitas incertezas? É você começar a gostar das incertezas, ué. Quer dizer, você aprende, isso eu já disse, isso é um elemento fundamental nesse curso. Você aprender a conviver pacificamente com o estado de dúvida. Uma maneira de você ficar em paz com o estado de dúvida é você pensar assim: se eu não resolver esse problema até amanhã, o mundo está perdido. Se eu passar a vida inteira e não resolver o problema, o mundo está pouco ligando para você. Pô. Quer dizer, ninguém está dependendo de você resolver o problema. Né? Foi você mesmo que colocou a questão e você quer a solução. Claro, se você encontrar a solução, você vai estar ajudando muita gente, mas se você não conseguir, fazer o quê? Né? Quer dizer, o universo não está esperando você se pronunciar a respeito. Né? Quer dizer, é mais uma questão de modéstia, de humildade. E humildade não passa de senso do real, senso do realismo. Né? O senhor, é correto dizer ainda que nem no céu não temos hierarquia? Não, existe hierarquia, é óbvio. A realidade é hierárquica, né? Ser real é uma hierarquia que separa o ser do não ser, meu Deus do céu. Não tem como não ter hierarquia. Quer dizer, a igualdade é a ideia mais idiota que alguém já pensou. Idiota, no sentido seguinte: em alguns setores da existência tende a haver igualdade, em outros não. Por exemplo, quando inventaram a noção moderna de igualdade, estava certo, porque é igualdade perante um tribunal. Igualdade sob certo aspecto. Isso quer dizer, o tribunal não vai favorecer este ou aquele. Isso, até aí está certo, o tribunal tem que tratar os dois igual. Como se fosse igual. Como se. Hein? Então vamos supor, eu processo o Bill Gates. O juiz tem que olhar eu e o Bill Gates como se nós tivéssemos a mesma quantidade de dinheiro no bolso. Como se. Quer dizer, é um fingimento. É um teatrinho. Mas a justiça só funciona se o juiz levar esse teatrinho a sério. Então, a igualdade não é uma coisa que existe. É um fingimento que nós fazemos para o bem das pessoas que nos rodeiam. Não é isso? Por exemplo, quantas vezes eu estou conversando com um sujeito burro e eu finjo que ele é inteligente? É? Por quê? Porque daí talvez ele fique inteligente. Isso aí eu já provei que isso acontece. Quer dizer, o homem inteligente acha que todo mundo é inteligente. Não é que ele acha que todo mundo é inteligente, ele quer que todo mundo seja inteligente, então trata todos como se fosse inteligente para estimulá-lo. E o cara burro trata os outros como mais burro ainda, eles ficam mais burro. Então, inteligência pega e burrice também pega. Está entendendo? Por que que... Olha, vocês todos são testemunhas. Depois que vocês entram no meu curso, vocês ficam realmente mais inteligentes. Eu digo que eu vou fazer isso e eu sei fazer isso, pô. Estou fazendo isso, ó... Muito antes de começar esse curso, já estou fazendo isso. Isso eu sei fazer. Né? Então, olha, eu só gosto de ensinar o que eu sei fazer. E não mando ninguém fazer algo que eu não saberia fazer no lugar dela. Está entendendo? Isso aí você pode botar como norma de vida. Não mande a sua empregada fazer um negócio que você não saberia fazer. Não mande o seu cachorro fazer uma coisa que você não saberia fazer. Por quê? Se você manda só o que você sabe fazer, você está mandando com autoridade. Autoridade vem de autor. Quer dizer, eu sei fazer esse negócio. Né? Então eu te ensino, eu digo como fazer e você faz do jeito que eu te ensinei. Agora, se você está mandando fazer um treco que você não sabe, o pessoal vai te obedecer. Por quê? Você é de olhos, vai bundar, pois. Né? Não é assim? Ninguém vai te respeitar. É fácil. Hoje em dia todo mundo exige respeito. Já pensou? Quando a pessoa fala assim, me respeite, eu falo, acabou tudo. Né? Se você tem que exigir que o outro respeite, é porque você não mereceu o respeito. Né? Eu não faço questão que ninguém me respeite. Se eu estiver merecendo respeito, em geral as pessoas respeitam. Agora, se o cara não me conhece, não sabe que ele vai me respeitar, por quê? Né? O cara assim, nunca leu uma linha do Olavo Carvalho, viu falar do Olavo Carvalho, daí ele disse, mas esse é um bunda. Ué, é uma opinião como qualquer outra. Qual a referência de obra sobre filosofia da linguagem? Leia as obras. Tem filosofia da linguagem Wilbur Marshall Urban. Urban, U-R-B-A-N. Alisson Marcos de Oliveira. Como explicar a passividade quase covarde do brasileiro? Olha, isso aí é um problema, porque isso aí ultrapassou a minha expectativa. O pessoal se revelou mais incapaz do que eu esperava que fosse possível. Mas não começou no povão, isso eu garanto para vocês, começou da universidade para cima. E eu acho que o ensino universitário é um grande estimulador do fenômeno que eu chamo do imbecil juvenil. Porque quanto mais você precisa do espírito de patota, mais covarde você é. O homem que não sabe, olha, quem não sabe ficar sozinho não sabe nada, nada, nada, nada, nada. Eu aprendi a ficar sozinho, aprendi na porrada, gente, porque eu nunca na minha vida no Brasil tive uma ideia que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Todos. Nunca obtive apoio de ninguém. Sabe que ninguém ninguém apostou nada em mim, mas zero. Né? Então chegou uma hora e falou, ou eu aposto, ou o que eu vou fazer? Ficar esperando que os outros apostem? Reclamar que eles não estão apostando também é o fim da picada, porque daí eu estou querendo mandar nas pessoas para que elas apostem em mim. Falo, não dá. Quem aposta em você é o seu, é um seu protetor. Ele está acima de você. Não é isso? Agora, se eu vou mandar ele, então quem está mandando sou eu. Então eu queria uma contradição. É impossível isso aí. Não é isso? Então, se ninguém aposta em você, não reclame não. Aposte você em você mesmo. Não exija isso dos outros. Né? Às vezes é até bom você fazer as coisas que ninguém acreditava. Depois todo mundo aplaude, porque aquele negócio, everybody loves a winner, né? Todo mundo gosta do vencedor. Então vai, vence, e daí o pessoal aplaude, mas você também não vai precisar tanto do aplauso assim. Você vai, como é que se diz? Gostar um pouquinho, mas não é tão importante. Não é isso? Veja. Amar sem ser amado é ruim, mas você tem que aprender a amar sem precisar ser amado. Se você não consegue isso, você está ferrado. Está entendendo? Porque se você está amando as pessoas sem ser amado, Deus está te amando. E Ele está velando por você, e Ele vai te ajudar. Pode ter certeza, Ele vai te dar força. Né? Vai te ajudar não resolvendo as coisas para você, mas te dando a força de fazer. Não é isso? É aquele negócio que dizia o Walter Russell, é? Deus fará tudo com você, não por você. E tem uma coisa que eu sempre digo, não adianta você pedir para Deus fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Ele quer que você faça, pô, é? Tá certo? Agora, se é um negócio que você não pode fazer absolutamente nada, você está, sei lá, está morrendo na cama do hospital, não dá para fazer, nem se mexer, então você pede para Deus fazer do jeito dele. Mas, em geral, as coisas que nós pedimos, nós estamos pedindo para Ele nos ajudar a fazer, para Ele nos dar a força e a capacidade de fazer. Né? E isso ele dá. Mas, olha, eu não me lembro de jamais ter pedido a Deus para me ensinar a ganhar dinheiro. Nunca pedi. Né? Sabe quando eu percebi isso? Agora mesmo. Mas eu pedi para Ele me ensinar a fazer o que eu fiz. Eu quero abrir um rombo para que seja possível de novo a alta cultura no Brasil e para quebrar então essa hegemonia da estupidez comunista. Ué, eu não fiz? Fiz, deu certo. Não está completado ainda, nós só começamos. Eu achei até que deu certo mais rápido do que eu esperava. Não é isso? Eu lembro assim, quando eu lancei o livro Nova Era Revolução Cultural, foi a Estela Caime que organizou o lançamento. Foi numa escola que ficava lá na Lagoa. Tinha um prédio. O prédio tinha 6 andares. E eu fiz a conferência de lançamento. Todos os andares estavam cheios de gente. Todos. Tinha uma tela em cada um. Todo mundo me ouvindo. Nós vendemos a primeira edição do livro no primeiro dia. Daí eu já tinha certeza que esse negócio vai dar certo. Quando lancei Imbecil Coletivo, gente, eu morava num prédio no Rio de Janeiro, o prédio tinha apelido de favelão. Né? O Pedro Percival, o divertimento deles no prédio era caça-rato. Você imagina, né? E, no entanto, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Vai dar certo. Né? Não vou esperar eu ficar rico, estar bem vestido, para eu, né, me respeitar. E... Não, eu sei, adotei a divisa do Dom Quixote, e eu sei quem sou, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu sei mais do que vocês, então vocês cala a boca, burro. É? Não é presunção. Eu sei, que eu sei mais por quê. Eu estudei o assunto, pô, com muita seriedade, querendo saber realmente como as coisas são. Não estudei na faculdade, né? Não foi alguém que me ensinou. Eu que fui buscar. Fui buscar um treco que ninguém podia me ensinar, porque ninguém sabia, porra. Né? se eu tivesse treinado desse jeito para eu ser um esportista, para eu ser um jogador de futebol, para eu ser um nadador, para eu ser um lutador, claro que eu ia ganhar. Mas não era isso que me interessava, porra. Então, ninguém pode ser bom em tudo, tá entendendo? O que importa é você ser bom naquilo que você quer fazer. Porque você dá certo naquilo que você não quer, é uma bela porcaria, é? Tá bom, gente? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Ei, não se esqueçam do meu curso, né? Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Logo, logo vou dar mais dicas a respeito, tá? Tchau, obrigado.